Mike City on the phone. Mike Young Fox, prossiga. Estamos na ponte número 8, autorização de rebote para a remota número 13 do Baixo Una. Está autorizado, reporte no término, seu Mike Young Fox. Young Fox, remontar ao pé. Controle Salvador Cordial, Azul 2782, informação Romeu. Azul 2782, assina a identificação. E etapa para a chegada à nave, reporte para descida, QNH no 096. Foi etapa da presente, reporte descida no 0.62. siga, Papa Romeo Charlie Serraco. Vamos. Papa Romeo Charlie Serra Eco, está autorizado. Lima Eco Victor X-Ray, nível de voo 390. Era o voo inicial, eu fiz o 10. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, na subida Puca, Jamo, Zipar. Em Zipar intercepta aerovia, eu fiz o 10, segue conforme a rota do plano de voo. Acione 5552, o transponder, o controle Salvador opera em 199.35. Meu Charlie Ferrer, o correto cotejamento? Confirme para o B autonomia alternativa? Tá bom, B autonomia alternativa. Autonomia. Papai Romeu Charlie Ferrer, chame a torre em 118.95 para o acionamento e o táxi. O ajuste de altímetro em 1.096. Finalizado o reboque, Tom, Mike Yank, Foxtrot, frequência livre. Descido, Azul 2782. Azul 2782, vou separar 5.000 pés, que é legal, é 0.96. 5.000 no 0.96, 2782. O China 6313 está autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Aerovia Altos 10 Tabaté. Decola pistão 0, primeira curva direita. Saúde da El, Lida, transição Mótiva. Transponder 5555, controle Salvador 119.35. Meia 313, autorizado para São Paulo, Guarulhos. Nível de voo 360, primeira aerovia Presidio 10, Taubaté. Decolando a posição no zero, seguro vem direita, Gael Lida Módica, transporte 55 e o controle 219.35. O chão é 6313, está correto? Reporte quando pronto estiver com o funcionamento no portão 62. Reporte a nossa 6313. 423. Reconhecimento PL, descendo via 7, autorizado a sender 160, transformação radar. Azul 4235, desça para 417, esquina da 0096. Controle Salvador, muito boa, o Xanar 6224. Xanar 6224, autorizando a chegada lá e desça para nível de voo 060, que é negar no 096. 060, pro Xanar 6224. Azul 2782, desça para 2010, autorizada a final do procedimento LSX-ray, aporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado LSX-ray, reportará estabilizado no localizador 2782 Azul. Pode voar Duna da presente, o 2782? Duna 2782. Frode Duna da presente 2782. Hotel 085, Quarter Desk, Rio de Mário Araújo, 807 Level 120, Kenichi Azila 6. Azul 4235, confirma essa velocidade. Mantendo 280 indicado. Sente azul 4235, se possível manter a velocidade para o sequenciamento e deixa até 3.000 pés que levar no 096. Sente high speed 3.016, azul 45. Chelena 224, deixa até 5.000 pés que negar ou no 096. No 096, descendo para 5.000. Xanaer 6224, por gentileza, poderia voar em papo? É o Xanaer 6224, aguarda o número 3 na aproximação. Fazendo. Calma, Charlie, você recebe o saque autorizado na posta na papá. 500 pés, está autorizado a assinar o procedimento elétrico X-Ray, a posse estabilizada no localizador. 1-8-8, autorizada a chegada a voz, subida para 4.000 pés, que é negada 096. 4.000, pode voar para onde, Duna? 1-8-8, mantenha a chegada. Para a casa, 0-8-7, 107, level 0, 5-0, que é neste a 0-6. Para o cruzamento no 7. Então, meu Charles Serraia, autorizado para o cruzamento no 7, Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantém a posição, chame só ali, 1, 2, 1, 1, 1. Gente, cruza 1 no 7, Quebec, Mike Lima. Lima chama 1, 2, 1, Charles. ULS, o azul 2782, dá. Azul 2782, chama turno no 8 do sinal 95. 118-95, 2782, boa. Xanana 224, deixa até 3.000 pés, do Canadá na 096. 3.000 na 096. 782, estabilizado, full, para cabeceira 1-0. Azul 2782, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-0 mais. Livre pouso 2782. Tony, Salvador, voo 246. 1246, autorizado a chegada a voz, desça para nível de voo 050, que é legal, mas 096. 090, tá bom, pátio. Papai Romeu Charlie Zé Eco, contorne o pátio 1, prossegue Índia até o ponto de espera pistão 90, quando no ponto de espera chame a torre novamente em 118 do final 95. Liga Zé, pátio 1, contorne Índia, ponto de espera, vai manter a posição, chama a torre 1295, já certo. Chama 224, número 3 na aproximação, reduzindo o local para 2209. Já está reduzindo para 220. Chama 246, número 5 na aproximação, reduzindo o local para 2509. Ok, está mandando high speed, o centro solicitou high speed na aproximação, vamos 246, reduzindo então. Está high speed também, é para reduzir ou mantém? Mantém, boa noite, 8. Ok. Salvador Rio, 5982. 5982, autorizado chegada a bosta, para nível de voo 080, Senegal na 096. 1096, descendo para 6. E 5972, desça para nível de voo 080, Senegal na 016. 1096, descendo para 8. 6313, está autorizado que estiver a ferramenta, depois de pronto táxi. Pois lá. Reduzindo para 190. Channel 224, segue tráfego, chegou a sua posição de 11 horas, 1 a 2 milhas, 1 a 5, usando 3.700 pés em descida para 2 mil pés. É com 1 a 9 horas da azul. Oi, Salvador, Papa Romeu Tiago 7, ponto de espera no zero. Romeu Charlie Serra Eco, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Além mantenha no zero, Tiago Serra. O número 88, deixa até 3 mil pés. 3 mil, depois. Chama 224, desça para 2007, está autorizado a final do procedimento LSX3, reposta estabilizada no localizador. Está estabilizando no localizador, descendo para 2000. Estabilizou 4235. Agir 4235, completa aproximação, chama a torre, no 8 do final 95. 1895, Agir 4235, Moraes. Salvador, boa noite, Azul 2782, entrou na próxima. Azul 2782, taxível Alfa, Kilo, Pátio 3, 3 Lima é prevista. Kilo, Alfa, Pátio 3, posição é 3 Lima, Azul 2782. Azul 2782 ao contrário, Alfa, Kilo, Pátio 3. Suficiente, Alfa, Kilo, Pátio 3, 2782. Pelo 3, 1, 2, 5, agora, pela galhão, 3 horas, 5, 5, 5, 5, 5, 5. O tripulante com referências, autoriza pelo abaixo de 4 mil. Está livre de Gama 88, desça para 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento LSX3, reposto estabilizado no localizador. E direto para 2 mil, informará em LSX3, o tripulante. Boa noite, Azul 4980, a formação em curso agora é a Serra, não há necessidade de escutar novamente. Está autorizado, Recife, nível de voo 330, decola da pistola 0, primeira curva à esquerda, subida Pucajamo, Aracaju, Apojo 17. Acione 5560 no transponder, 19.35, controle. Janete, Azul é a Serra. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu Charles Eco, decola cruza 1500. Papa Romeu Charles, Serra Eco, contato radar da decolagem, suba para nível de voo 390, autorizado direto Jamo. Direto Jamo no 390, Charles Eco. Receptor localizador, Xanar 6224. Xanar 6224, time turno no 8.95. 8.95. O Xanam é 313, mantenha o ponto de espera. Prata 08, vai também Fair Space, OTM Red 030, limite do localizer. Zona 246, reduz a velocidade para 2009. 2009, zona 246. Zona 888, está autorizado, vou direto do ano. Direto do ano, tripõe. Solas 43, direita, 1211. Direita, 211, azul 435, vai. Prata 087, setete pela Cosco-Cos, Penny West, Heavy 060, e 4 Service ao localize. Prata 085, Penny 2000 feet. Create final IRS, but service or localized. 5972, para o 5972, para nível de 060. Canadá, 0 na 7. 17, 17, Zona 246, 274, meu pés. O Canadá é 097. 097, 4 meu pés. Zona 12, com a 10, o triplo 8 na gol. 188, completa a aproximação e chama a torre no 8 do sinal 95. 1895, Manaus. Chama 3, 1, 3, 5, 4, 6, agiliza a manobra. Confirma, cara. Chama 3, 1, 3, tráfego já a curto. Ali mantendo zero. Eu matei, matei, matei. 972, 275, meu pai, reduz a velocidade para 2009, número 5 na aproximação. Salvador, gol 888. Estabilizado, final da 10, X-ray. Gol no 888, continua a aproximação, aguarde pista livre, o time é turno 0 no 7. 0 no 7, aguarda. Meia direita, Fox 1-2-1-1. 2-1-1, grato. Uma 2-4-6, 2-7-3, mil pés. 3 mil pés, 1-2-4-6. Salvador, muito boa. O Chanel 62-4-6. Chiné 6224, Taxiv Alfa, repartindo com o Juliette. Alfa vai reportar com o Juliette. 3178, autorizada chegada Claro, desça para nível de voo 050, que é legal na 097. 050 na Marinha. Para o Romeu Serra Eco, chame o centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 2685, confirme secundária? 25.45, Sérgio Serra Eco. 2545, obrigado. Tona 246, para o localizador, curva esquerda. Rua 160, desça para 2 metros, estabilizada, final do procedimento LSX3. É partir estabilizado. Esquerda 160, 2 mil pés, autorizado, X-ray vai passar estabilizado, vamos ver se está bom. Ela está a 084, contact Pali, 118-195. Fala aí, 3 na 5, 3 decolado 47, controle 119-35. 1935, vai chamar, muito obrigado. Tenha uma ótima semana, boa noite. Alô, Tower, boa noite, Europa 0-8-4. Europa 0-8-4, continue a cruz, stand by, one over key, set up, chama de 31-0-1-7. 1-0-1-7, continue a cruz, Europa 0-8-4. Bruno Leda da Presente, muito obrigado pela coordenação, acelera 360. Se aproximando a Juliette, o Xana 6224. Xana 6224, Juliette pro Gate 03. Juliette para o 03. Rio 5972, vai seguir tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo a oeste, cruzar 3.500 pés, descer para 2 mil pés. Vai segui-lo como número 2. Inicie redução para 1909, descer para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LSX3, até ser estabilizado no localizador. Descendo para 190, descendo para 2 mil pés, acusará intercepção. Estabilizado, Bruno 246. Bruno 246, com flex de estimação, chama turno no 8, do estimar 95. 18900, bom. Estima Fox 1-2-1-1, Bruno 888. Agilizando para a gente 2 aeronave nacional, aproximadamente 4 milhas. Oi, Salvador, boa noite, com 246. 246, continua a aproximação, número 2 para pouso, altímetro 06. 06, número 2. Clear to land runway 10, wind 100 degrees, 119. Clear to land runway 10, clear to land. Gol 1888, taxive Alfa Juliette, Tapa Tão 08. Alfa Juliette, pro 8, 1888. 2 interceptando localização. 105972, completa aproximação, chama Torre, número 8, decimal 95. Chamando a Torre, 118-95. Geneva 3, direto 3, direto Pubave. Vamos lá, Pubave está presente. Muito obrigado, senhorita, pela coordenação, agradeço. Torre Salvador, Rio, 5972. Rio 5972, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro no 0, no 6. 16, 5972. Coloca 084, ground at 52. Leave the runway via taxiway Foxtrot and call 121.1. 121.1, via Foxtrot, Europa, Ciro, report. Azul 5001, prossiga. 5001 da Elo, Leda, transição móvel. Dona 246, agora a atualização. 7-2-4-6, pista livre agora, vento no 00 graus, 1-0 nós, livre pouso, pista no 0. Livre pouso, 1-0, 1-2-4-6. Bravo, ground is up, 0-8-4, vacating runway 1-0. Europa 0-8-4, taxi via Alpha Juliet, gate 1-0. Alpha Juliet, gate 1-0 for Europa 0-8-4. O 3178 desça via para 2010. Autorizada final o procedimento da SXPRO, estabilizada no localizador. Estaremos 3178. 246, falou 53 direito, 211 via eco. 211 via eco, 1246. Uma 313, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, retorno no 33 decimal 25. 251, 33 decimal, muito obrigado, e uma boa noite, ótimo sono. Ok, está com o trem baixando, trabalho. Gol no 246, reautorizado Juliette, está portão 02. Juliette, portão 2, 1246. Salvador, vou 170, boa noite. Bruno 170, aciona identificação do Savio chegada a 9 para nível de voo 050, que é na gama 096. 050, gol 1970. Nove, sete, dois, Ivan. Olha, dois, no ano. Segundo, Ivan. Boa noite, Ivan. 5972, exame instrução. 5972, taxi via Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43, confirma. O quatro. Estabilizando e já avistando 3178. 3178, complexo de aproximação, chama turno 8295. 8295, boa. Autorizado, pistão no zero, vento, fundo zero, zero graus, uno, uno mais. Livre pouso, 3178. Sul 4980, livre acionar semitáxi. Linha 5974, autorizada a chegada a Golf, lista para 4010, QNH na 017. Número 70, via direto Duna, vista para 2010. Autorizada final do procedimento LSA X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Duna 2000, autorizado no Q5974, confirme essa velocidade. 320. Q5974 é o número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2509. Sala 03, direita, 1211. 1211, 3198, boa noite. Alô, Salvador, boa noite, TAM 3178. TAM 3178, boa noite. Autorizado táxi para o pátio principal, via táxi 6, Alfa e Juliet, remoto no 4. Alfa e Juliet, remoto no 4, 3178. Salvador, boa noite, OTAN 3305, informação CR, autorização registro. OTAN 3305, informação cursor Alfa, apenas mudou o altímetro para 1017, prepara a saída da PUC, aguarda a cópia. PUC, aguarda 1017, OTAN 3305. TAM 3305, pronto, cópia, TAM 3305. TAM 3305, autorizado para Recife, via Upper Zulu 17, nível de voo 330. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5565, sequência do controle Salvador 119.35. Ok, o TAM 3305 autorizado, Recife, nível 330, após o Lula 7, decoda 10, com a esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Transforma 5565, controle 11935. Correto, TAM 3305, chame para o feedback acionamento. Chama ele, TAM 3305. 4980, autorizado táxi para ponte espera da pista 10, via Taxi Índia, no ponte espera chama torre em 118.95, corrija o ajuste para 1017. Tenho 5974 do Safari 2006, autorizado a final do procedimento aeroexecutivo, reporte estabilizado no local de dor. Mente, teste para 2000, reporte estabilizado no X-Ride November 5974. Salvador, boa noite, 1970, final do 10, estabilizado, baixou, travou. 1970, continua a aproximação, agora que está livre. Ajuste no 0, né? Está dando pista livre, 1970. Sai da PUC, 4970.